catu, dança negra e o fado tão português. No Brasil se juntaram, não sei em que ano, que mês. Só sei é que foi Pernambuco quem fez essa praia dengosa, que nos deu baião, que é dança faceira e gostosa. Português com fado e guitarra cantava o amor, e o nego ao som do batuque chorava de dor. Com melê, com gongue, com zabumba e cantando nagô. Foi a melodia do branco e o batuque de Zulu quem nos deu o baião, que nasceu do fado e do maracatu. Maracatu, dança negra e o fado tão português. No Brasil se juntaram, não sei em que ano, que mês. Só sei é que foi Pernambuco quem fez essa praia dengosa, que nos deu o baião, que é dança faceira e gostosa. Português com fado e guitarra cantava o amor, e o nego ao som do batuque chorava de dor. Com melê, com gongue, com zabumba e cantando nagô. Foi a melodia do branco e o batuque de Zulu quem nos deu o baião, que nasceu do fado e do maracatu.